Nada leva a desencarne, a não ser a hora certa, pô. Ele não corre o risco de começar a apodrecer tudo dessa altura pra baixo? Não, a mente já tá podre. Que interessa o resto? A mente que importa estar saudável. Isso! Já está apodrecendo. Como é que é aquele tempo que vocês, filósofos, falam? Da mente. A mente. Não é mente sã? Corpo sã. Isso! Tudo é magia. Porque o feitiço também depende do mental. Entendi. Se onde der um ritual, um rito de transferência de energia. Energia vital? Energia vital, uhum. Que é o Egé. Qual é a essência do corpo do ser humano? Pela história, uhum. Pelo Zitã. Argila, uhum. Barro, não é isso? Barro, argila. Então você tem que pegar essa argila e fazer um banhador com ela. Porque se você está voltando à essência. É isso, faz o esfregador dela todo no corpo, depois faz tirador, você rompe qualquer duto. Sim. É por isso que nós, guardião da lei, a gente, para desmanchar alguma coisa, tem que saber como é que ela foi feita. Para saber, tem que fazer. É. Ou seja, Exu é neutro, faz tanto o que a gente considera bem, quanto aquilo que a gente considera mal. É, porque é vocês que acionam isso em nós. Dá a impressão que o senhor não tem liberdade de escolha. De fazer só o bem. Não, a minha escolha é execução. Isso. Essa então, é a escolha. Ativou a lei. Né? Não ativou. Ativou a lei e o senhor fez acontecer. Vamos dar um exemplo. Meu médico tá puto, fodido. Se ele não limpar a cabeça, o mental dele, pra poder me virar em mim, eu também vou virar fodido. Puto com tudo. Porque qual é a energia que eu tô usando? É que ele tem. Ali, chegou uma preta velha. Tô vendo. Acenda o cachimbo dela. Dona Maria. Então vamos lá. Quando você já sabe o nome de uma entidade que trabalha contigo, antes de ela dar o nome, confirmado por várias pessoas, isso pode atrapalhar em alguma coisa? Claro. Você tem que deixar a entidade livre, não tem que sugestionar. Se eu falo assim pra você, eu acho que aí tem um pinga-fogo, aquilo já sugestionou. Mas o senhor sabe quem que é. Mas não tem que falar. Ele que tem que falar, não vai usar a boca? Vai. Ele é que tem que falar, não sou eu. Senão você sugestiona, pode ser e pode não ser. É. Ou seja, pelo que o senhor está dizendo, toda mediunidade de incorporação existe o controle do espírito que ele consegue dizer o nome dele. Claro, pô. E ele vai dizer a hora que ele quiser. Conta a sua história. O senhor não deu o seu nome quando o senhor chegou. Puta que pariu, já vai botar minha boca meu nome na boca dos outros. É. Eu, quando cheguei, porque a zeladora do meu médico não gostava da falando tiriri. Ah. Ela era minha puta com nós. Não, por motivo dela lá. Dela lá. Então, pra eu chegar na mise-en-scène, eu me chamei de tranca-rua. Uhum. Porque é meu parceirão, permitiu. É. Então eu fiquei dois anos chamando tranca-rua. Dois anos? É. Quando foi pra me assentar, aí fudeu, tive que falar o nome verdadeiro. Quando foi pra assentar, é, o senhor teve que dar o nome verdadeiro. É, eu falei tiriri, ela, puta que pariu, fudeu, agora já era. Por que que quando vai assentar um Exu, ele tem que dar o nome verdadeiro e antes não? Pra assentar tem que falar a verdade, porra. Senão vai assentar uma mentira. Não pode, vai chamar de tranca-rua um tiriri. É. Ou de tiriri um tranca-rua. Não pode. Certo. Ainda existem médiuns de efeitos físicos? Muito poucos. Muito poucos. E o que faz essa quantidade diminuir? É a evolução. A evolução do planeta. Do planeta. Não precisa mais. Claro. Se você está evoluindo, não precisa ver para crer. Você crê. É. Não é isso? Sim. É igual a criança que usa uma bicicletinha com 3 rodinhas. Depois tira, depois você só toca, depois você corre, corre. É. Então, vamos lá. O que é médium de transporte? O que é isso? Ele vai puxar uma energia, ele é a aura dele, a mediunidade dele é facilitadora de vir espíritos que tiveram vida aqui na Terra e que não estão em falange, nem de caboclo, nem de preto velho, nem de Exu, nem de capeta. De capeta? É, criança. Ah. Nem estão nessa energia. Então são eguns que se chamam, não é isso? É. Então o transporte é isso, eles têm a facilidade, têm abertura para isso. Uhum. Abertura mediúnica. Isso é que é transporte. Não, bom, já que é carregar, né? Como é carregar peso? Se eu tenho mediunidade, eu recebo um espírito, posso receber todos? Não. Não é assim? Não, não é assim que funciona, não. Tem os médios próprios para isso. Para que serve a mediunidade de transporte? Você já falou. Isso. Para puxar... aquela energia que está no outro, para o aparelho, e ali ser doutrinado, ser aquela porra toda. Todo médium de incorporação pode ser médium de transporte? Não. Não, porque não tem a energia apropriada, como o senhor falou. Qual a diferença da incorporação no centro de mesa espírita para a incorporação na Umbanda? Puta que pariu. É igual, não é? É a mesma coisa, incorpora do mesmo jeito. Só que lá eles se dizem que estão evoluídos, espíritos de luz, e na Umbanda não, vem dentro da Trindade, só isso. O senhor já incorporou no centro espírita? Eu já. E deu qual nome? Diriri Lanã. Que isso? E mandei todo mundo tomar no cu. O que eles falaram pro senhor? Me exorcizaram. Ah? Você não tem luz? Tenho. Quem é você para dizer que eu não tenho luz? Tu é maior do que eu? Ode, porra. Foi uma confusão, filha da puta. Foi? Foi, né? Depois não gostei mais não, não gosto não. Não gosta? Não. Mas nessa confusão o senhor falou tudo que a pessoa tinha por dentro. Falei. De podre. Você é luz? É? Tá comendo a outra? Isso é luz? Aí comecei. Ah, o senhor foi escalando. É. O que o médium deve fazer para atrapalhar ou interferir menos na incorporação? É o que eu falei, esvaziar a mente. Esvaziar a mente? É, esvaziar que eu digo no meu termo. Em paz. Tá ali, eu vou trabalhar, não quero saber de nada, não quero que nada interfira. Você vê, vê se meu médico perguntou a você o que você ia me perguntar antes. Não, não perguntou. Não perguntou, porque isso é um exercício. Ah. Não tem que saber antes, senão ele tem os conceitos dele. É. E isso vai interferir no que eu vou falar. Vai. Dizer que não interfere, vai, interfere sim, tá lá dentro. Eu estou usando aqui. É. Pode ocorrer algum problema para um médium que foi visitar outra casa e nela incorporou? Não, que problema? Nenhum. É. Às vezes é o dirigente da própria casa que coloca medo nele. Isso. Pra ele não ir lá. Mas tudo é mise-en-scène. Mise-en-scène, o senhor fala, é um teatro, né? É. Pra quem não entende a palavra. Usar, assim, use essa energia pra amedrontar, pra... O senhor incorporaria em outro terreiro? Na hora. Se alguém fala que Exu Tiriri não fuma charuto, pro seu médium, e viu que o senhor fuma charuto. É. O senhor faz o quê? Eu fumo charuto. Mas daí o senhor incorpora nele? Não, se ficar duvidando de mim, eu incorporo. Bom, tem que duvidar de mim, não é dele não, é só eu. Vamos não, conversar do senhor, nós dois. Ele fala isso. Assim pro seu médium, seu Tiriri não fuma charuto. Ele diz, ele fuma, não. É. Nunca vi Tiriri fumar, não tem fundamento isso. Aí eu vou vir pra falar por quê. Mas daí o senhor pega o médium sem ele esperar. É, porra. Mas se o cara estiver num bar? Não, no bar não. Mas só que eu já virei também. O senhor já fez isso? Já, mas não por causa de charuto. O que aconteceu? O meu médico não bebe, não entra naquela beberrança. Ele é um zelador, não pode? Não pode. Não pode, eu sou guardião, então tem que comandar ele. É igual fumar, não deixo. O senhor não deixa ele fumar? Mas é usador de droga, não deixo. Não deixo, ele quando tinha 18 anos, quase foi. Tava na roda, todo mundo passando o tequinho, um pra um. Quando chegou na mão dele, eu virei e dei porrada em todo mundo. Apanhei também, mas dei. É? Tava tudo fumado, tudo meio fora do comum. É isso, dei porrada. Nossa. É, o pau quebrou. E ele não fumou. Não fumou? Não. Então hoje, uma pessoa que caiu no mundo das drogas. Isso. Por que que o Exu dela não fez o mesmo? Porque não tava na hora. As drogas é uma coisa de fuga da realidade. É isso? Você quer fugir dessa realidade. Aí você experimenta lá um negócio, um vai para sexo, o outro vai para comida, o outro vai para droga, o outro para bebida, não é assim? É. Tudo para fugir da sua realidade. Se você se centrar, aceitar a sua realidade e conviver com isso, você não vai fugir, você não precisa ter subterfúgios para isso. Lembrou. É, bem. Concorda? Sim. Você é você. Pronto. Acabou. O senhor está dizendo que o Exu não tem a limitação de ter que incorporar só dentro do terreiro? Não. Ele vai incorporar quando se fizer necessário. Não é também assim, vou sair ali no bar, incorporei, aí também é desequilíbrio. Desequilíbrio, né? Mas se alguém... Mas quando é necessário, tem que fazer. Se for necessário, tem que fazer. Então, existem espíritos que fogem ou conseguem sair do umbral por conta própria e ficam caminhando pela terra? Tudo é permitido. A espiritualidade não é a prisão. A prisão para aqueles que vão fazer merda. Mas para aquele que não, que está vagando, não aceitou, ele volta, ele vem, ele tem que escolher o caminho dele. Isso é certo. Agora, se ele vai fazer um grande mal, senão não acontecia o que acontece. É isso, pai. Como é que Deus, esse supremo criador, arquiteto do universo, permite que o filho da puta enche o corpo de bomba e vai ali e mata 100? É. Se não fosse a perfeição de Deus, não tinha como. É porque tem que fazer, porque a merda lá, o astral lá, tá próprio pra isso. Então, foca toda essa energia pra lá. Entendi. Um médium pode incorporar uma entidade que está longe? Ah, essa luz aqui está acesa por quê? De onde está vindo? A eletricidade. Né? É, de onde está vindo? Sei. Lá do caralho. É. Não chega aqui? Chega. Então pronto. Se nós é energia, concorda com isso? Não é isso? Sim. GG. Então o senhor pode incorporar? Posso. Estando em outro estado, por exemplo. Não incorporei lá na Alemanha. Não, mas o senhor aqui e o médium lá. Eu estou lá junto com ele. Então, mas ele está perguntando se tem como o senhor incorporar à distância. Como assim? Não entendi. Ué, ele está aqui e o senhor está lá na outra cidade. Aí eu incorporo? Se eu incorporo, eu estou aqui. É. Então o médium não pode incorporar uma entidade que está longe. Pode. Por que não? Ela vem, ela tem energia. Ah, entendi. A entidade está longe, ela vem e incorpora a hora que ela está perto. Isso, mas se ela incorporou, está aqui. Mas não incorpora ela estando longe. Mas não está longe. Está tudo aqui no meio. Não existe distância. Não, a distância não importa o caminho. Não tem isso aí. Assim, o senhor precisa estar do lado do seu médium para operar o processo de incorporação. Isso. Se ele está aqui nesse terreiro, e o senhor está em espírito no outro terreiro, isso. O senhor não está perto dele. Não, mas eu sou energia. Eu tanto acendo lá como acendo cá. É, do mesmo em uma hora. É. O senhor vem num piscar de olho. Isso. Mas o senhor vai estar aqui quando o senhor for? Vou estar aqui e vou estar lá. Mas daí o senhor... Ali não tem duas acesas, ali não tem mais duas, ali tem mais duas, lá tem mais duas, lá tem mais... O senhor vai irradiar. Isso. A energia, ela não tem espaço. Quanto mais evoluída, mais força de irradiação. Isso, quanto mais força, mais energia para irradiar. Entendi. Quanto mais força, por isso que diz que Jesus está em todos os lugares. É, porque ele não é espírito. Está em tudo que é lugar. É igual o sol. O sol está em todos os lugares. Ah. Mas ele é um só. E está lá sempre. É. Não é isso? Sim. Ah. Pela grandeza dele, ele consegue estar em todos os lugares. Isso. Mas assim, se o senhor diz que incorpora... O senhor incorpora em dois médiuns ao mesmo tempo? Incorporo. Porque a incorporação nesse médium vem na trindade dele. É. A incorporação no outro é a trindade do outro. É. Nunca é igual. Não. Mas o senhor é um só. Não, sou 70 vezes 7. Não, daí é só falange. A falange, isso que eu estou falando. Então no outro não incorporou o senhor? Não, a minha falange. Entendi. O senhor só incorpora nenhum por vez. É. Então, acho o tiriri... Mas não quer dizer que tem um tiriri e não pode virar outro. Sim, porque é da mesma falange. É, tudo é uma falange. Mas o mesmo só incorpora no médium. Só no... Isso. Tá. A forma, né? Um médium pode transmitir o pensamento do espírito com a própria voz estando incorporado? Como assim? O senhor pensa e ele fala. Se eu quiser, sim. Eu prefiro eu mesmo vir falar. Porque se eu passo uma mensagem para ele, ele vai tentar rebuscar. Não, não, assim, ó, um médium pode transmitir o pensamento do espírito com a própria voz, estando incorporado? Vamos tentar interpretar. Isso. Ele consegue transmitir os pensamentos do senhor com a sua voz? Não. Isso jamais. Não. Mas o senhor tem uma voz própria? É, essa que eu tô falando. Não, essa é dele. Eu estou usando a dele. Isso. A sua mesmo nós nunca vamos poder ouvir. Não. Vamos interpretar agora do outro jeito. Um médium pode transmitir o pensamento do espírito com a própria voz estando incorporado? Pode. Pode, que é o que acontece na incorporação sempre. É, né? A minha voz é dele. É. Esse órgão que sai, essa voz é a dele. E o pensamento é do senhor. Isso aí. Entendi. É... Então, seu Tiri, para ficar claro para quem não está aqui, se o senhor tem que estar do lado dele para incorporar, se o seu espírito estiver conversando com alguém lá na Alemanha ou fazendo alguma coisa na Alemanha, se ele quiser incorporar aqui, o senhor tem que sair de lá e vir aqui. Está do lado dele para o senhor incorporar. O senhor não vai incorporar de lá. Não, não existe isso. Não existe isso? Não. Eu chego aqui para você, ó, cheguei, mas eu tô lá na Alemanha. Que merda é essa? Não, eu tô a 5 mil quilômetros... É isso, não existe, eu tô aqui. Teve um preto velho num diálogo com os espíritos que disse, meu filho, eu estou a 5 mil quilômetros do médium agora. Puta que pariu. Não existe isso, o senhor tá dizendo. Então não tava incorporado. Entendi. Às vezes é só assim, irradiado, né? É, você tem que entender o que ele quis falar na hora. É. Porque às vezes passa uma mensagem que não é a que ele quer falar. Você interpreta errado. Isso. Ou o médium fala assim, um outro termo. Isso. Uma palavrinha só a gente já interpreta errado. Mas o senhor falando ficou claro, né? O senhor estando lá longe, não tem como o senhor incorporar nele aqui. Não, tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Pode ser que o espaço para o senhor não exista, o senhor vem rápido. Isso. Mas... Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. E não é porque o senhor é Exu menos evoluído? Não. Nada disso. Nem mais, nem menos, nem não. Claro. Nem. Eu falei para o Exu, ele disse, por que vocês acham que Exu é menos evoluído que preto velho? É. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Não tem nada. Evolução é outra... É que eu falei, não é mérito. É. Cada um tem seu polo de vibração. Cada um tem sua qualidade. É, e a sua energia. Se é mais, se é menos, isso não importa. O importante é que está trabalhando. A nossa missão na Terra está ligada aos nossos orixás de frente? Totalmente. Vamos dizer assim, a gente pode revelar o nosso orixá para as pessoas? Não é bom. Por quê? Porque não é bom. Falar de certas coisas é melhor calar a boca. Claro. Deixa o outro achar o que quiser. Não tem que estar falando, eu sou filho de... Sou filho. Aí parece que você está querendo ser maior do que aquele. Mas não tem, muita gente não diz porque diz que se souberem o nome do seu santo, podem fazer um trabalho para você. Não vai fazer nada, vai fazer se souber, se não souber. Então o senhor fala que não se deve falar só para a pessoa não. Até quer. Um respeito. A respeito? É um respeito. Você tem que estar falando o pai, o nome do seu pai, da sua mãe para todo mundo? Não. Não. Porque quem fala o nome do pai, da mãe para todo mundo, ou é porque gosta. Ou é porque é vaidoso. É vaidoso. Entendi. Mas vamos aqui na questão. A nossa missão na Terra está ligada aos nossos orixás de frente. Isso. Então foi aquilo que o seu Pena Branca falou aquele dia do meu ternário. É, o que ele falou, ele que falou. Claro. Mas vamos dar um exemplo com esse rapaz aqui. No meu caso, Oxaguian, Oxum, Oxum e Oxóssi. Isso. Então tá ligado à minha missão. É a sua missão. O jeito de fazer que não conhecimento. É Oxóssi, conhecimento. Há jogo de cintura de entrar nos lugares respeitosamente. Não é isso? Não, não duvidar de nada. É. Né? Você vai, quem quiser que tire suas conclusões. Sim. Você não está aqui para concluir nada. Claro. Não é isso? É. E o outro? A paz, o guerreiro, o vencedor, o que vai. Você está aqui assim de bosta? Não. Para estar aqui, você faz um sacrifício. Seja o que for, mesmo que seja um deslocamento, é um sacrifício. É um sacrifício. Podia estar lá no seu casuado, com a bunda para cima, coçando o saco. Não, tá aqui. É. Não é isso? Sim. Não é a missão? Sim. Então, cada um, a nossa missão na Terra está ligada aos nossos orixás, sim. É. De que forma os desencarnados falam através dos médiuns? Pensamento ou usando a fala propriamente dita? Médium consciente. Pensamento. A gente falou sobre consciência e inconsciência, a gente chegou à conclusão que inconsciência não é que apaga, mas é que toma mais completamente o corpo do médium. E não existe inconsciência, existem estágios de consciência. Isso fica bem claro, estágios de consciência. Então, um está num estágio de consciência maior e outro no estágio de consciência menor. Vai depender do estudador, da programação que ele faz mental dele. Entendeu? Tá. Como o médium consciente sabe se os movimentos feitos pelas suas entidades estão sendo reproduzidos de forma correta? Não sabe. Se ele souber, é consciente. Então, como o médium consciente sabe? Ah, tá. Ele vê os movimentos. Mas como ele sabe que o que ele está fazendo é o que a entidade está fazendo? É porque ele acha que é. Então... Ele é consciente. Uma pessoa consciente não pode dar consulta. Por que não? Pode se estiver incorporada. Tiver até vibrada, pode. Pode? Pode. Mas... Se ela souber separar o que ela está recebendo e passar só o que ela está recebendo, ela pode. Agora, ela não pode florear o que ela recebe. Ah. Não pode separar, né? Florear. Mas se a pessoa é consciente e não está incorporada, para que ela vai fazer o trejeito do Exu e do Preto Velho? Aí como é? Firula. Firula, como é que fala? Animismo. É. Mas disse que animismo é quando a pessoa está expressando uma das suas próprias identidades de vidas passadas. É nada. Não? Nada. Então foi um caboclo na vida passada? Aonde? Não pode acontecer da pessoa resgatar um conhecimento de outras vidas e estar falando naquele trejeito todo porque foi assim? Nada! Eu vou falar alemão se o médium não sabe? É. Eu tenho que aprender a falar. Eu vou falar inglês? Fala algumas coisinhas, mas porque ele aprendeu. Fala, mãe. Inglês? É. I love you. Oh. Fake you, que é o que eu mais gosto. É. Então, oh, what? Como? Let's go. O que... Shut up. Shut up. Qual que foi a primeira para nós traduzir aqui para as pessoas? I love you. Eu te amo. Isso. E a outra? Qual foi a outra? Fake you. Fake you, foda-se. Ah, não. Então é fuck you. É fuck you, fake you, fuck you. Tudo é a mesma merda. Ah. E o outro? O outro foi qual? Quando nós lembrar, né, fala pra eles. Pra traduzir, né? É. Shut up. Cala a boca, isso. Porra. É. Lembrei. Quer dizer cala a boca, viu, gente? O Cirino me mandou calar a boca. Não, não foi calar ele a boca, isso. Não. Não, não mandei ele, não. Tô dando exemplo do que eu sei. Então, vamos lá. Qual a diferença... Bom. O que quer dizer quando dizem que... Um povo de rua é batizado. Putz, colocaram vocês lá na rua. Puta que... É foda. É foda. Quando fala que é batizado, se falava isso antigamente, vai dizer que era de lei. Ah. Era um guardião de lei. Hoje não precisa mais falar isso. Ah. Batizado é o quê? Quem foi lá no padre, o padre molhou a cabecinha. É. Não é isso? Coroado. É um guardião de lei. Hoje não precisa mais falar isso de batizado. Como que se fala hoje em dia? Como se refere aos Exus hoje em dia? Exu de lei. Um guardião da lei. Tem um executor da lei, um irradiador da lei. É isso. Existe diferença entre Exu e guardião? Não. Entendi. Se eu chegar e me apresentar como Exu tal e o outro como guardião tal, não quer dizer que ele é guardião, ele é mais evoluído. Nada, tudo a mesma merda. Tá certo. O Exu pode se referir com desrespeito ao chefe da falange e não ser castigado? O que, que é desrespeito? É, ele vai ter que se ofender primeiro, né? O que, que é desrespeito? Ele não se ofende com nada? Não. Isso é... Já viu a energia se ofender? Não, mas foi humano. Ah, não. Eu digo da velha aqui que tem parte com o cão. Ah. Ela não se ofende, não tem parte mesmo. É. Não é se ofender. O senhor, Ricongo, é o senhor, respeito. Ah. Não tem isso não, isso é humano. Isso é humano? Isso é humano. Tem que me chamar de doutor. Vai pra porra, não sou doutor. Pode ir a um cemitério no dia do trabalho? Que trabalho? No dia da gira. Pra quê? Vai lá fazer o quê? Por exemplo, a mãe morreu, o pai morreu, o tio morreu. E a dia de gira. Foi lá, deu um último adeus e vai correndo pra gira. Mas morreu naquele dia? É. Ah, vai, porra, vai deixar enterrar sozinho? Até pra ver se o puto tá enterrado mesmo. É? É. Por quê? Vai que não enterrou. É. Mas então pode. Pode, em respeito nem se deve aí, né? Em respeito. Não se deveria ir? É, em respeito, tá emocionalmente atingido. Não se deveria ir ao terreiro. É isso. Aham. Uhum. Mas se quiser, vai. Se tiver coisa, vai. Mas e se eu for a um cemitério no dia de gira e dar uma circulada lá só? Pra quê? Tá doido? Não, tem gente que assiste. Mas é doideira, vai, pô. Ele quer saber se a energia do cemitério influencia em de alguma forma pra hora da gira. Não. Essa que é a questão. Nenhuma. Tá doido. Nenhuma. É doideira mesmo ir no cemitério. É, mas no cemitério tu dá gira, dá uma voltinha. Tá doido. Às vezes a pessoa vai ao cemitério pra pegar uma energia das almas forte, pro Exu incorporar no cemitério, mais forte. Ah, vai porra nenhuma. Como que faz pro Exu incorporar mais forte? Liga o seu mental a ele, porra. Liga seu mental a ele? É, não precisa ir no cemitério. Como liga o mental de uma pessoa ao de um Exu? Concentrar, meu Exu, tranca a rua. Vamos supor, vamos falar de Giramundo. Vamos. Giramundo, então vou concentrar nele, na força dele, na energia dele, ele vai incorporar firme. Ó. Agora eu vou ter que correr o mundo pra poder receber Giramundo? Quem? Eu? É. O médio vai ter que correr o mundo? É. Ó. Não tá certo, né? Exu ventania, tem que fazer bastante vento. Pra poder ele virar. Exu treme terra, tem que estar no terremoto. Pra poder ele baixar. E o Exu do lodo? Vai ter que mergulhar lá no lodo. É isso, não precisa disso. Tem um amigo que disse que não quer conversar com o Exu do Lodo e nem chegar perto, porque ele disse que é um Exu muito sério e não tá de brincadeira, não. E se você brincar com ele, o negócio afunda tudo mesmo. É mesmo? Embaixo da casa, assim, pega tudo lodo. É mesmo, meu? E a casa inteira afunda. Eu dei uma folheada, acho, porque eu não lembro direito. Mas o Exu do Lodo... É nada disso. Nome, nome é nome. Não tem nada a ver. É o que eu te falei, é título. Não tem nada com isso. Vai dizer que é do lodo porque tá mergulhado no lodo? Ah, é pra não, porra. Porque ele trabalha com a magia do lodo. Ah, o que, que é o lodo? É um barro molhado. Ah, então a energia dele é essa. Só. Terra com água. Terra é isso? Com água, é. Ah, é a energia dele. Por isso que ele se chama do lodo. E a energia do senhor é o quê? É a minha? Qual é a energia do Exu Tiriri quando a energia do Exu do lodo é terra com água? A energia do Exu Tiriri é fogo. Fogo só? fogo com ar, o ar alimenta meu fogo. O ar alimenta o fogo, do Exu Tiriri. Isso. Como saber se a entidade está preparada para dar o nome? Se perguntar ela qual o seu nome, ela vai dizer. Ué? E se ela não estiver preparada? Não vai dizer. Mas que simples. É simples. Um passe dado por alguém despreparado pode trazer problemas? Não. Exu dá passe? Dá. Dá? Passe, porrada, dá tudo. Como é o passe de um Exu? Uma fumegada em cima. Uma o quê? Pá, uma charutada em cima. Ah, ou seja, o senhor joga o charuto no consulente? Não, a fumaça, o charuto fumaça. Vai queimar. Entendi. O senhor joga a fumaça. A pessoa pega o Maria aqui, bota ela aqui, passa o charuto nela toda, queima ela toda, pô. Certo. Claro, a fumaça. Qual que é a diferença para a utilidade magística da fumaça do cigarro e comparada com a do charuto? O charuto, você está queimando folha. Existe uma folha aqui que se chama tabaco. Uhum. Não é isso? É. A folha do tabaco. Não é o tabaco xana, não. Tabaco. Porque também xana tem um apelido de tabaco, sabia? Não, não sabia. É. Então aqui tem a energia do tabaco. Você queimando essa folha é mesmo que está defumando, pô. Ah. Não defuma com as ervas da jurema? Sim. Com a rua da Igné, beijoinha, alecrim, alfazema? Vamos defumar quem quiser? É. É quem quiser? E defumar filhos de fé. Ah, filhos de fé. É, filhos de fé. É. A mesma coisa aqui. Defumar filhos de fé. É isso. Entende? É a mesma coisa. Mas e se a entidade fuma cigarro? Aí já fudeu. Fudeu? É porque o cigarro tem química. Tem. E a química é prejudicial. Mas sai fumaça. Mas não é a fumaça da época. Que tem um efeito. Então você põe cigarro no braço e ele defuma tudo. É. Você faz isso? Não. Então. Então, seu Tiriri, não podia colocar incenso para defumar tudo? E aí não faz isso, não é incenso? Defuma com incenso, com erva. Isso. Depende do trabalho que quer ser feito. Ah, então vocês usam o charuto no lugar de colocar o incenso só do lado do médium, por quê? Eu aqui puxo a fumaça de acordo com a necessidade que tem. E não dá para puxar o incenso. Como é que eu vou fumar o incenso? Você vai dizer que eu tô doido. De acordo com a necessidade que tem. É. Uns precisam de mais, outros de menos, outros de nenhum. Precisam de mais o quê? Que se tire essa energia. Essa fumaça, ela agrega miasma e tira. Leva pro astral. E dissipa. Dissipa. Não, não dissipa, não. Esgota pro astral. É, dissipa pro astral. Dissipa pro astral. É. E o cigarro não faria isso. Não, porque ele tem química. Muita mais do que o pito. Ah, entendi. E ali é manipulado e não tem erva. O pito tem química, mas ele tem a erva. Isso. Tem pelo menos a folhinha ali enrolada, tem. Que serve para captação. Isso. A mesma função do defumador. A mesma função. Mesma função. Então, nas casas de Umbanda, quando a Pombogira ou o Exu usa cigarro, por que está acontecendo aquilo? Isso. Aí vai de cada um. É. Dizer que está errado não é muita pode. Presunção. Não, não é? É. Eu só não sei a função. Claro. Ele pode ter a energia dele lá, que ele quer aquilo. É. Uma função do médico. O médico prefere mais o fininho. Eu gosto do grosso. É. Vai de cada um. Claro. Existe demônio no verdadeiro sentido da palavra? O que é demônio? Eu? Não, demônio sim. É um ser que foi criado para o mal eternamente para corromper a humanidade. Você acha que esse Deus de bondade, de coisa, vai criar demônio, porra? Tem um ponto que fala assim, né, seu Tiriri? Ah. Se Deus é bom, o diabo não é mal. Quanto tu? Você sabe esse ponto? Não lembro. Eu não Mas conheço. Essa parte é assim, se Deus é bom, olha, o diabo não é mal. Porque se Deus é bom, como que ele vai criar um ser? Um ruim. Um mal. Entendi. Pra ficar sofrendo lá, não. Odiando os outros. O que no candomblé se fala é que tem os Ajogum. Ajogum é o lado bem negro, bem negativo, né? Mas é um humano. Mas também foi o humano que criou essa energia. Pode acontecer de uma forma, pensamento, criar vida própria? Vida própria, que você fala o quê? Vamos dizer assim, eu fico imaginando um carneirinho. E daqui a pouco esse carneirinho, de tanto pensar nele, que está me protegendo, andando comigo, ele... Eu vou falar igual o cardecista agora. Se assim eu fosse, andaria muita rola aí pela rua. Concorda? É. Porque verdade. A grégora de rola é grande. É grande. Ia estar um monte de rola andando. Não ia ter carneirinho, não? Não, ia ser rola. Amigo, vamos botar o pé no chão, porra. Vamos ver com o olho aqui. Deixa a espiritualidade para a espiritualidade. Nós somos, vocês são encarnados, vamos olhar a coisa como é. Não tem, você cria uma energia, mas você cria uma egrégora, energia. Como é que essa energia vai se transformar em matéria? Claro. O que é uma forma de pensamento? É aquela egrégora que você forma de pensar. Você pensa tanto na porra que aquilo acaba acontecendo. Mas o nosso pensamento não tem uma forma no astral? Tem, então, essa forma. Mas no astral, não aqui na matéria. Sim, sim, mas no astral mesmo. Aí você cria carneirinho no astral? Não, de tanto pensar, eu digo. Não cabe e tem de rola? Então tem realmente. Quando a pessoa chega na sua frente, o senhor vê um monte de forma pensamento. É. E aquilo de tanto ela pensar naquilo. Isso, ela acaba plasmando aquilo. Isso. Plasma no astral. E no astral. Então, realmente, tanto eu pensar no carneirinho, tem um carneirinho no astral. Tem, você pensou nele. Agora, a conformidade de perfeição que o carneirinho vai ter está associado... àquela forma de pensamento que você teve. A perfeição que eu coloquei no pensamento. Isso. Nossa, o que deve ter de gente deformada. Muita rola. E vocês veem as formas de pensamentos todas? Todas. Tem alguma coisa que choca o senhor? Nada, nada mais me choca. Nada mais? Nada. Tem alguma coisa que já chocou então o senhor algum dia? Não, eu vi uma rola enorme, fiquei doido. O senhor o quê? Fiquei doido, porra, que tamanho de rola é essa? O quê? Uma rola enorme. Falei, meu amigo, parabéns, quis rola até batizar um a rola. Passarinho de uma pessoa? Passarinho não, a pica. Uma pica de uma pessoa. É, enorme. Eu vi uma parecida na praça. Era a forma da torre. É, em forma de torre. Fiquei fascinado. Fascinado. Que imaginação. É. Não é isso? É. Fora disso, tem mais não. Não tem mais? Não. Tá certo. Ah, o senhor que dirige essa casa? Não. Eu sou o segurança da casa. É, como o senhor é segurança, todos os Exus dos filhos da casa têm que se reportar ao senhor? É. É? É, o comando é meu. Mas se tiver, por exemplo, aqui dentro... O comando da segurança, não do andamento. Sim. E se tiver aqui dentro um Exu Tiriri da Calunga, por exemplo? Tem. Tem? Tem. E ele for mais sábio em determinada área que o senhor? Eu vou poder ajudar ele. Não era pra ele estar liderando? Não, vou chegar pra ele, meu amigo, olha só, vamos ajudar aqui nesse negócio que tu entende mais disso do que eu. Então vamos embora, nós dois juntos. Entendi. Mas a missão é minha. Claro, com a casa, né? Com a casa. E esses Exus prestam alguma reverência ao senhor? Não, cumprimento, normal. Não tem nada de dizer que o senhor é o rei daqui? Nada, eu sou rei de caralho nenhum. Como que é a vida no reinado do Exu Tiriri? No seu castelo? Não tem vida. O senhor não tem um reinado? Que castelo? Que reinado? Nada disso. Isso é coisa da matéria. O Exu Tiriri não tem um reinado? Nenhum tem. O seu capa preta tem um reinado. Aonde? No mundo astral. Eu vou lá visitar ele. Nós temos tronos de força. Ah, troncos de força, é diferente. Qual que é a diferença entre reinado e trono de força? Trono de força não é esse físico que vocês veem, não. Reinado você imagina logo um castelo, né? Cheio de segurança, cheio de torres. É. Não tem nada disso. E trono de força... É como se fosse, vou dar um exemplo físico. Isso. É como se fosse uma bola de energia que fica ali permanente. E nós nos alimentamos daquilo ali. E cada um tem seu trono. Cada guardião tem o seu trono, que tem, e 70 vezes 7 se alimenta daquela energia. Entendi. Então, quem criou a falange do Exu Tiriri tem seu trono. É. E aí o senhor se alimenta daquela energia. Isso, guardião 1. Isso. Ele é o guardião 1, o senhor é o 144. Não sei, eu já perdi as contas. É que eu subo e desço toda hora. É? Então tem isso também. É. O segundo é o que subiu mais. É, o que alcançou lá o patamar. E o senhor conhece esse daí também? Todos. Claro. Todos. O Exu conhece todos os Exus da própria falange ou conhece todos os Exus de todas as falanges? De todas as falanges. O mesmo acontece com os pretos velhos? Mesma coisa. Ou seja... Há uma identificação. Quando você vê um ser humano, você identifica que é um ser humano. É. Se você vê um animal, você vê que é animal. Sim. É a mesma coisa. Ah, claro. Por exemplo, o vovô Recon conhece todos os pretos velhos da linha do Pai Tomé. Conhece? Como o Pai Tomé conhece todos os velhos da linha do Recon. Entendi. E o senhor pode pedir uma ajuda, por exemplo, para qualquer pinga-fogo? Posso. Por que não? O polo dele é outro. Acontece de alguém ir numa casa que aceita a maldade. Daí o Exu pinga-fogo pega isso e faz contra seu médium. Cria uma inimizade entre o senhor e ele? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ele chega pro senhor e fala o quê? Olha, meu amigo, me deram, eu tive que fazer. Eu falei, tá bom, agora eu vou desfazer. Tá bom. Quando o senhor desfaz um trabalho, o senhor devolve para quem mandou? Não. A lei aqui na casa não é essa. A lei aqui é devolver positivo, que anula. Ah... E numa outra casa, o senhor devolve? Aí vai depender da lei da casa. Né? Claro. E no momento que se devolve, o que é feito? A você fortalece a energia. Ixi. Ou aí seja, dobra aí a demanda. É, dobra. E aí volta de novo, e vai de novo, e volta. Fica igual o couro de pica. Vai e volta, vai e volta. Ah, então vamos ver assim. O senhor pinga-fogo mandou. Isso. Daí, como, o senhor, como foi para esse médium, tá na lei dessa casa. Isso. Mesmo que o médium nem fique sabendo. Não. Daí o senhor faz o quê? Eu anulo essa energia com positivo. Pronto. Mas eu aviso a ele. Pô, meu amigo, ó, desfiz, hein? Se ele fizer de novo, desfaço de novo. É isso. Ele não vai... O Exu pinga-fogo, qualquer Exu, não vai fazer uma demanda por gosto próprio. Não. Ele só está direcionando energia. Só. Igual o senhor ensinou. Só isso. Claro. Então, quando... Vamos falar porque do outro essa exemplo. É a lei. Claro. Nós executa a lei. Lei, pô. Vamos agora falar de um outro exemplo. Esse foi o exemplo de um lugar que não manda de volta. Sim. Agora, nós vamos falar de um exemplo. Falta uns 20 minutos ainda, tá, Cetinho? Dá pra ficar aí uns 20 minutos? Enquanto tiver Marafa e Pito, estamos juntos. É. Demos um exemplo de uma casa que trabalha na lei. Vamos dar um exemplo de uma casa que não trabalha na lei. Se o pinga-fogo chega pro senhor, mandou um trabalho com sangue de bode. Ui! Para derrubar com o seu médium. E o senhor tá nessa casa que aceita a maldade. Isso. O que, que o senhor faz? Mando de volta para ele com sangue de dois bodes. Sério? É. O senhor mandou energia dobrada. Isso. Por que, que o senhor escolheu dobrar a energia e não mandou igual? Porque senão fica igual. Eu tenho que aumentar para poder voltar. O senhor manda um peso de 15 quilos para o senhor? Eu mando de volta pra, numa de casa 30. Que faz demanda. Não nessa, fica sim, bem claro isso. Claro. Manda um peso de 30. Isso, o dobro. Aí ele manda um para mim de 60. É. Aí eu vou dobrando e vai demandando. Até que chega a hora que um arreia. Um arreia? Ah, é, vai ter que um arriar. Mas não vai ser o senhor nem o seu pinga-fogo. Não, não, é o médio lá. Só que vai arriar quem tá fora da lei? É. Ou quem deixar a quem energia der a cair? Brecha, a quem energia der a brecha, cair. É. Mas vamos dizer que o cara de lá mandou pro pai aqui, só que o pai não merecia isso. Ele fez por inveja. Mesmo então se... ele abriu brecha, não abriu? Ele fez por inveja, tá? Quem no que erro. Eu vou trabalhar nele? Eu vou mandar energia aonde? Na inveja dele. Ah. Eu vou aumentar essa inveja dele até ela consumir ele. Ixi. Não estou fazendo mal nenhum. Ele tem essa energia. É. Claro. O mal é inteligente, meu amigo. É? não é burro, não. O mal não é burro? Não. Agora se manda pra cá, pra essa casa. É. Energia de inveja. O que que eu mando pra ele? Qual é a lei, a ordem que eu tenho que cumprir? Mandar uma energia. Eu anulo positivo. E mando luz. É. Luz. Mandar algo mais, né? De positivo, de bom. Que aí eu tô anulando a energia dele. Quando? E aí ele não consegue mais fazer nada. Porque foi anulado. É. Anulo. Tem que fazer outro, né? É isso. Aquela energia morreu. Morreu. Aí foi manda a melhor coisa, né, Sati? É, porra. É se fazer. Falando aqui é. Mas vamos dizer assim, que não existe vítima. O senhor concorda que não existe vítima? Não. Existe vítima? Existe. Dá o exemplo de uma vítima. Aquele que sofre a inveja. O outro inveja a luz que o outro tem. Puta que pariu, é a vítima. Você tem alguma merda com a luz que você carrega? É, não. Não, você carrega a sua luz. É sua. Aí o outro vai invejar a luz? É. Aí você é vítima. Entendi. Então assim, se alguém manda uma demanda e existe esse embate no astral, se o seu médium foi invejado e ele não tem nenhum erro, por que que se ele abrir uma brecha cai nele? Não, não tem erro não, todos têm. Não com esse cara. Não com ele. Mas não importa. Meu médium pode ter vaidade. É. Meu médium pode querer coisas maiores, não é isso? Então, sempre tem. Ninguém é perfeito. Sim. Ninguém é perfeito. Agora, dentro da lei, dentro da casa, aí é que pega, porque mandou pra casa. Não foi isso que você falou no início? Foi. Então, mandou pra casa. Aí dentro da casa fudeu. Por quê? Porque ele não tem. Ele cumpre tudo certo. Sim. Não deixa a brecha. Ah. Então quem entra aqui e traz essa energia, porque a porta de entrada são os que frequentam. É. E traz essa energia, já é barrado ali. Já é limpo ali. Mas não manda de volta. Se anula. Qual que é o processo de anulação de energia quando um filho da casa traz consigo uma energia negativa? Uma limpeza, um ebó, fazer alguma coisa. Mas só o que vocês fazem no astral que o senhor falou que segura lá? Lá na porteira fica tudo. Fica. Não vai entrar não, meu amigo. Vai ficar aqui fora. Quando ele sair, você pega. Mas entrar aí, tu entra. Ah, o senhor já falou isso para algum espírito? Muitas vezes. Seguro lá na porteira. Vamos dizer assim, que eu tenha vindo aqui com alguns amigos aí, que não podem entrar aqui. Isso. E mas... nem entram, porque não querem. Não querem? É, não querem entrar, porque se entrar aqui, pode, corre o risco de ser doutrinado. Corre, né? É. De mudar o pensamento, não querem, melhorar. Não querem, não querem. Não querem. Não. E aí, o senhor não doutrina eles, não? Eu não. Quem doutrina os senhores aí. Mas o senhor segura eles lá na porteira? Eu prendo eles para o senhor doutrinar. Prende? É, seguro eles. O senhor não disse assim que quando chega um espírito acompanhando um médium que não faz parte da egrégora da casa, o senhor segura na porteira, fala para ele esperar e quando ele sai ele pega de novo? Aí não pertence à casa. É. Então a casa não tem responsabilidade, nem eu. Não é isso? Mas se ele está fazendo mal para o médium? Ah, vai só, vai embora e leva o mal dele. Ah. Mas Deus não atingiu. E não houve pedido para doutrinar ele? Não, nada. Não está na lei? Não. Agora, ele, só ele, o fato dele entrar aqui e ver e participar, isso já é uma doutrina. Não é isso? Ele vai se doutrinar ou não, é outra história, mas já é uma doutrina. Uhum. A oportunidade se dá. Se ele não quiser, foda-se, vai embora com o mal dele. Se ele não quiser? Foda-se, vai embora com o mal dele. Ele que vai embora com e o mal dele. E que não pode deixar o mal aqui. Porque se deixar, eu sou o responsável. Ah, mas a entidade não vai querer ficar aqui? Não. Porque quer ele? Quer ele. Como a gente sabe que estamos sendo acompanhados por espíritos? É difícil. É difícil? Mas o seu mental, você tem que saber. Se eu vou para uma casa de santo, uma casa de umbanda, do que for, eu tenho que ir para essa casa, respeitosamente. Não é isso? Sim. Saber entrar, saber sair, saber falar. Eu não vou entrar aqui com o pensador de que quero bango, vou lá para sacanear Exu, vou lá para... Aí é foda, aí é negativo. Mas se você entra com respeito, respeito você vai ter. Se a pessoa vem ao seu terreiro para saber se o senhor incorpora mesmo? Vem. Passa o senhor por teste? Vem. O senhor anda no caco de vidro? Eu, para mostrar para ele? É. Vai se fuder. Quem anda é ele. Quem anda é ele? Eu não preciso provar nada. O senhor não bebe 7 litros de marafa? Mas eu bebo porque gosto. Não, para provar para ele que tá em... Não, não vou provar para ninguém, porra. Eu preciso provar para alguém? Ué? Não preciso provar para ninguém. Mas se alguém desafia o senhor? Foda-se, fica desafiado. Já aconteceu de alguém achar que o seu médium não estava incorporado? Não, não falar, mas o senhor perceber pelo pensamento? Não, lá na casa que ele foi feito, tinha teste para Exu, aquelas coisas de antigamente. É. Teste que não aprova porra nenhuma. O senhor passou no teste? Ah, eu adorava fazer. Que teste que colocaram assim? Comer pimenta, tomar marafa, andar no caco de vidro, andar no fogo, tudo. Tudo? É do tempo antigo, né? É, do tempo antigo. O senhor acha... tem uma entidade que comanda a casa, essa entidade sabe se está virada ou não. Devia saber, né? Né? Pelo princípio é esse. Você não sabe, então larga a casa. Vai comandar outra porra. Tá certo ou não? Certo. O senhor não acredita que os testes de mediunidade do passado deveriam voltar? Não. Por quê? Porque nada do passado deve voltar. O que tem que voltar é a raiz, o fundamento. Isso, sim, tem que voltar. Mas os testes não. Testa o quê? Andar no caco de vidro, testa o quê? Testa que tem um espírito ali cobrindo o médium. Testa porra nenhuma, o que testa ali cobrindo o médium é o resultado que dá. De chegar alguém aqui com câncer e sair aliviado, não é que cura o câncer, mas sair bem, fortalecido para encarar a doença. Ah. Isso é o teste. Encarar os desígnios de Deus. Isso, encarar o que ele tem, a karma dele, mas ele vai encarar aquilo ali. Agora dizer que vem aqui, ah, porque eu vou andar no caco de vidro, eu vou andar no caco de vidro, vai curar ele? Não, para que eu vou andar? Não, mas vai provar que o senhor está incorporado. Aprovar, preciso provar nada. O seu médium sabendo basta. Nem meu médium. A espiritualidade da casa. Sim. Sabe que eu estou aqui. Noto. Claro. O senhor não acredita que é uma forma de evitar misticismo se as pessoas de hoje fizessem esse teste? Não. Porque... Você implanta o medo. E o medo é negativo. O medo não deixa aflorar. Você tem que deixar aflorar. Primeiro faz a pirula toda, faz aquilo. Depois vai se... Você entendeu? Vai se comandando, vai se botando na linha. Porque ninguém... Em sã consciência, ninguém vem aqui para fazer palhaçada. Não ganha nada, meu. É. Não ganha nada. Não ganha o quê? Não, tá doido, vai pro hospício. É, mas o senhor não concorda que... Eu já ouvi isso de um dirigente de uma casa, que eu me consultei com o Preto Velho e eu perguntei como que eu sei que o Preto Velho estava incorporado, o que falou ali foi o Preto Velho. E ele me disse, o médium está aqui, hoje é domingo, e não está ganhando nada para estar aqui o médium. É isso. Ele é louco? É maluco? Jogar o tempo fora? Você vê, meu médium está aqui há quanto tempo? Ele é doido? É. Ele não podia estar... Igual você, não podia estar em casa coçando o saco. É. Então. Mas eu acho que isso é uma proposta muito fraca. Dizer que o cara está incorporado só porque no domingo ele faz isso. Não, não é só no domingo. É todo o trabalho dele. É. Não é um domingo. É todo o trabalho. Ou seja, a beleza da incorporação, se eu te perguntar para o senhor. As pessoas anseiam a incorporação verdadeira. Na hora que ela acontece, descobre que é a responsabilidade. Isso. E aí passou a terceira semana, o bonito vai embora e vem a responsabilidade. Isso. E aí? Aí é que pode tudo. Aí é o grande teste. Vamos ver se ele vai cumprir. É isso? Claro. Claro. Então, o senhor sugere que quem está consciente e não incorporado, só vibrado, não tem necessidade de entrar nos trejeitos do Preto Velho, não, e arcar? Nada. E dar o nome do Preto Velho? Não, ele vai dizer, olha, estou vibrado aqui com o velho tal, e ele está mandando dizer isso, isso, isso, assim, assim, assim, o que, é que você tem a dizer? É honestidade, senhor. Ah. É honestidade. O senhor acredita que todo mundo que não está incorporado sabe que não está? Sabe. Sabe. Porque existe a influência... E na hora que aperta... Corre para outro lugar. Na hora que aperta, o senhor fez um gesto com a mão. É, o senhor pode assim, explicar isso? O cu pisca. Pisca? É, o cu aperta. O que faz apertar? Na hora do vamos ver, na hora que a coisa pega, puta, eu vou me agarrar a quem? Se eu tô mentindo. Que hora que a coisa aperta no terreno? Quando a energia vem, a demanda vem. Ixi. Um filho incorpora uma quiumba braba ali. Isso. Aí ele é o chefe do terreno. E agora? E ele tava só vibrado. E agora? Como é que eu vou fazer? No caso do senhor, o senhor mexe a boca do pai. É. Pra falar o que o senhor quer. O que eu quero. Entendi. Então não importa se ele esteja vendo tudo ou não, é o senhor não, que sou mexe. Sou eu que tô falando. Isso, entendi. E aí, a hora que a coisa aperta, ou seja, num terreiro de Umbanda, tem horas que a coisa aperta? Muita. Em qualquer terreiro. Em qualquer terreiro? Em qualquer terreiro. Porque onde você faz o bem, o mal vai combater. O negativo vai combater. Vai combater? Porque você tá fazendo bem. Você tá arrebanhando o povo que ele quer. Não é isso? Que tava aberto a ele. É isso. E aí você tá caudando, tá tratando, então isso não é agradável. E aí vai ter os embates. Agora tem que ter bamba no arô pra segurar. Tem que ter o quê? Bamba no arô. Que é isso? Incorporar mesmo. Tem que incorporar mesmo. É. O senhor vê essa realidade... Já teve aqui um caso? Como foi com o senhor ou foi com a velha? Foi com o senhor. Um filho da casa veio, trouxe o nome de um parente que foi embora. E que deixou um filho doente. E não aceitou a passagem porque a filha ficou doente. E aí eu trouxe o nome para ver se encaminhava esse espírito. Explicava esse espírito que ele está do outro lado e não adianta mais nada. Aí tá, né, o velho estava ali sentado, o senhor. O senhor olhou para a roda e viu que não tinha médium preparado ainda para puxar essa energia. O que ele fez? Ele subiu e veio no médium. Foi. Só avisou as filhas, né? Bota o velho em terra, segura, faz o rezador, pede para caminhar e vai baixar. E veio. E caminhou. O que que veio? Esse espírito fez o transporte. Certo. Mas aí fez no meu médium. O que que o senhor quis explicar com esse exemplo? Que é assim que funciona. Se a bomba é muito forte, quem tem que segurar é quem zela. Uhum. Não pode passar para outro. O outro é fraco, não aguenta. Vai começar a cair na mise-en-scène. Entendeu? E aí, quando o Pai de Santo cai no teatro, ou seja, não incorpora, está vibrado e continua ali, continua, continua. O que pode acontecer com ele? Vai fechar. Vai fechar porque tem uma hora que ele não aguenta. Não aguenta. Você ensaia, imita, finge, vai até um ponto. Depois você não aguenta mais. Porque chega a hora que falta para você. O que falta para o médium? Energia. Com o passar dos tempos. Energia, vai desgastando. Vai saindo tudo. E a hora que precisa mesmo, tá? Mas as pessoas dizem assim, quando eu gasto a minha energia, que é pro trabalho da Umbanda, o meu Exu me repõe. Repõe o quê? As minhas energias. Só quem repõe é ele. Só quem repõe é ele diante do orixá dele. Mas o meu Exu gosta de mim. Então ele que me tem? Repõe as energias. Não repõe nada, minha função não é essa. Nossa. Minha função é guardar, é ser guardião. Só isso, não repor nada. Então, se tiver que descarregar ele, eu venho e descarrego. Ah. Mas ele tem que procurar o meio dele de repor a energia. O que quer dizer descarregar uma pessoa? Tirar a energia que está negativa. Mas tá tem que botar negativa? Outra no lugar. É, fica negativo. Mas o corpo, para ele funcionar bem, não precisa das duas energias? Se o senhor tirar o negativo, não vai ficar só positivo? Eu tiro o que está em excesso. Negativo e excesso. É, o excesso. Ah. Eu tiro o excesso. Tá certo, então. Então, seu Cid, para finalizar aqui, mais umas perguntas. Mais umas? É para finalizar mais umas? É. Pensei que era duas, uma. Duas ou três. Ah, tá certo. Qual que é o espírito de maior elevação que o senhor encontrou e como o senhor se sentiu na frente dele? Na presença dele? Nossa, que pariu. Vai ter que se entregar. Maior elevação? É. Espírito? É. Não, todos têm. O senhor Preto Velho, o Rei Congo, o senhor Pena Branca, a senhora Catira, todos são de elevação e eu sempre estou na frente deles. Eles mandam e obedeço. É isso. qual foi o espírito de menor elevação que o senhor encontrou? Como o senhor se sentiu na frente dele? Maravilha. Por quê? Porra, tu se sente poderoso, pô. É? O senhor tem uma espada? Hã? O senhor tem uma espada? Tem, fincada. Fincada? No meu assentamento. Mas no astral? Não, espada nenhuma. Espada nossa é energia. O senhor se sentiu o máximo na frente dele? Não, mas se sente poderoso. Pô, tem gente menor do que eu. É. Né? Tem gente pior do que eu. Mas só isso, mais nada. Tá certo. Esse sentimento é humano, não é nosso, não. O que diferencia sua condição da condição de um vovô Rei Conco, por exemplo? A força e a luz que ele vem irradiando. Que conquistou como? Isso. Ele conquistou através do mérito dele, das ações dele. Não é das é das ações, né? É, e do grau de inteligência que ele atingiu espiritual. Não que eu seja menos e que ele é mais. Não é isso, é grau. É. Ele está num grau acima. É igual que aquela mesa está lá, essa cadeira está aqui. Isso, você vai dizer que a mesa é igual a cadeira? Não. Porque é. Porque está num nível maior? Não, não. Né? Só está lá. É, a cadeira aqui é para sentar, a mesa é para botar as coisas em cima. Entendi. E o senhor não faz... Isso pertence à espiritualidade quando o senhor vai sair dessa condição. É. Mas o senhor não deseja não. deixar de ser Exu? Não. Não desejo deixar e nem continuar. O senhor já viu alguém que deixou? Não. Ficou sabendo? Não. Não? Não. Isso leva muito tempo, Gabriel. Muito tempo? É, não é assim não, eu vou deixar. Eu ouvi falar que quando uma entidade passa de uma linha para outra, ela renasce e apaga toda a memória dela, igual quando a gente encarna, de que ela era e agora ela começa do zero, para não haver influência. Existe isso? Não. Se quando você renasce, você esquece. Você não anula o que passou. É. Não é isso? Você esquece. É. Para poder cumprir o que veio fazer. Mas esquecedor não. É, não apaga, né? Não, não. Fica lá. Fica lá, tudo lá. E você aciona na medida que for necessário. Tá. Então, o que quem está em casa pode levar como conhecimento a respeito de amarração? Primeiro que não existe. Não. Amarração não existe. Só existe quando passa jaca no corpo. É. Essa existe. Jaca não, o visgo dele. O visgo da cara. Aí existe amarração. Aí ele não solta. Isso. E existe magia de amor. E encantamento. Que é a mesma coisa. E encantamento. Certo. E magia de amor consiste em colocar em mim o que existe de carência no outro. Isso, lustrar você. Isso pode ser até para relacionamentos homoafetivos. Qualquer um. Qualquer um. Claro. E isso é um trabalho que é feito, a energia vem para mim ou vai na pessoa? Vai para você. Aumenta em mim e aumenta nela também. Isso, que ela passa a ver você com outro olho. A carência dela. Isso. Talvez vocês nem aumentam a carência dela, veja se eu estou certo. Vocês aumentam a percepção daquela carência. Isso, para ela poder perceber que você vai preencher o que está faltando. E aí é a união. E a gente aprendeu que não se deve fazer isso. Não. Quais são as consequências de fazer isso? O que? Amarração? Essa é a magia do amor. Não, a magia do amor... Amarração na jaca, eu sei a consequência, né? Depois? A magia do amor, a consequência que tem é que você pode estar atraindo uma coisa que não é boa. Não é que pra à primeira você. Vista é boa, mas não é. Entendeu? E você vai ficar com a merda ali agarrado. O que vale a pena é você ser inteiro. E atrair o inteiro, não metade. Nossa. E o senhor ensinou... Metade já fala, é metade. É. O senhor ensinou também que não existe amor puro e legítimo quando se pratica o encantamento para amar não, alguém. Não. Se for puro e legítimo, não tem. Quem ama, liberta. Não prende. Se ama primeiro. Isso, primeiro tem que se amar. Quem claro. Quer o outro preso é porque não se ama. Claro. Pode acontecer da pessoa ter. Você vai dormir com uma pessoa, vai conviver sabendo que foi feito um trabalho para estar ali. Putz. Ó. É realmente. Quem é você? É. Eu ouvi dizer, Sr. Tiriri, que quando a pessoa, por exemplo, tem um karma para viver com uma pessoa C, e ela foi, não, com a pessoa B, e daí ela foi trazida para mim, E ela tinha que viver o karma dela. Então, passou o tempo que tinha que viver junto passou. Agora a vida dela vai continuar pulando esse estágio. É verdade que o karma, as coisas ruins que deveriam resolver entre eles, vai vir para minha conta? Não. Não é assim. Vai ficar lá e ela vai voltar para viver. Então atrasou a vida dela? Atrasou. Isso vai funcionar depois que ele desencarnar como um peso na consciência. Ah. E é capaz de depois ele virar um Exu que vai cuidar dela. Não, virar Exu já é muito, né? É pedir demais. Não, aí é muito. Um Exu que fez trabalho de amor na vida encarnada, né? Exu não vira, não. Quais são os requisitos para virar Exu, seu Tiririm? Puta que pariu, é muito. Muito? É muito. Tem um preto velho, o pai Joaquim de Aruanda, ele fala que na Umbanda o Exu é o espírito de maior luz, porque você não vai colocar no sujo quem gosta do sujo. Não. O senhor não concorda com essa? Concordo. Concordo. Falou, vai colocar lá quem já não tem identificação com isso mais. E que não vai se contaminar. Isso. Você não vai dar um banco para quem gosta de dinheiro. Não. Quem gosta de dinheiro, maravilha. Vai então se contaminar com aquilo. Não é isso? É. Então o senhor concorda com ele que o Exu é um dos espíritos de maior luz na Umbanda? Tem muita luz. Não é o de maior, mas tem muita luz. Tá certo. Muita força. Muita força. Isso. De trabalho. De trabalho? É. Tá certo, então, seu Tiri. O senhor acredita no ser humano? Não. Por que o senhor não acredita no ser humano? Porque é todo um espulto. Mas isso é condicionamento. Eu acredito no espírito. Isso é condicionamento do sistema. Eu acredito no espírito. Ah. No ser, não. O que é o ser humano, por cima? É o espírito. Essa carne encarnado. Essa carne eu não acredito. Mas no espírito que está aí dentro, sim. Porque a carne vai reagir o que o espírito não faria. É. Vai fazer as coisas, aquilo que o sistema ensinou ela a fazer. Isso. O sistema que é errado. O que leva o senhor a ter essa fé, essa consciência, essa confiança na nossa raça? A minha doutrina. A minha missão aqui. Então, para que eu estaria aqui? É. Se eu não acreditasse que vai evoluir. Vai melhorar, né? E vai melhorar. Para que eu estaria? Para fazer firula? É. Até estaria, mas não teria objetivo nenhum. Tá certo. É isso? Tá. Então tá bom, Sushiri, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o senhor passar tanto conhecimento pra gente. Tá certo. Qual que é o seu objetivo falando essas palavras? É elucidar aqueles que vivem na escuridão da ignorância. A ignorância é uma escuridão. É uma escuridão. Então se a gente puder ser um pontinho de luz, já fez muito. Já. Ah, tá bom. Se eu fiz alguém pensar, já valeu. Tá bom. Tá. Não é acreditar não, pensar, já valeu. Tá bom. Então, qual que é a sua mensagem final? Oi, fake you! Vou começar a traduzir aqui. Então, vai lá. Primeira mensagem final. Vai que you. Fuck you. Fuck you. Então, quer dizer? Foda-se. Segunda mensagem final. Vai francês. Se fuder. Francês. Ah. Je m'en fous. Quer dizer, eu não me importo, não tô nem aí. Em alemão. Além de danke schön. Danke schön. Quer dizer, muito obrigado. Ah, danke schön. É obrigadinho. Ah, entendi. Já é uma gíria, né? É. E como é que é aquele outro? O outro é... Lek me ash. Essa eu não vou traduzir, o senhor não quer traduzir? Eu traduzo. Quer que eu traduzo? Tá. Lamba meu cu. É, significa isso, foi o que me falaram. Se tiver errado... Não, significa isso mesmo. É, lamba meu cu. Sim. Não é bonito? Muito bonito. Aí, gostou. Gostou. Não foi minha voz. Mas tá bonito? Tá bonito. Ela não achou bonito? Ah. Tá bonito. Essas pessoas que têm o pudor contra o palavrão, o que, que elas precisam ouvir? Palavrão. O que, que vai curar nelas? É o que eu falei, aquilo que me incomoda no outro é porque tá lá dentro, embutido. Então vamos falar palavrão, manda se fuder, manda tomar no cu, vambora, acabou. Enquanto tiver pudor, tem algo aí errado. É. Uma coisa é você dizer, eu não falo, mas é falar, foda-se, fala. Agora, se aquilo me incomoda, aí tem alguma coisa. Ou vamos dizer assim, eu não falo palavrão. Nem eu. Mas antes... Cu é pequenininho. É. Rolo é pequenininho. Mas antes eu falava... Jana é maior. Eu falava assim quando, por exemplo, alguma coisa, você martelava o dedo, por exemplo. uma coisa acontecia, eu falava. Daí, quando acontece agora, eu falo graças a Deus. Porque o seu palavrão agora é graças a Deus. É, não é não. É o seu palavrão. Graças a Deus, é grande pra caralho. É o reconhecimento por que aconteceu aquilo. Então, o meu reconhecimento é puta que pariu. Então, eu não falei mais. É igual aquele pessoal, deixou de comer carne, mas eu não critiquei mais quem fala. Tá no momento deles. Cada um tem o seu momento. E nós temos que respeitar. Claro. Não é isso? Não aceitar, respeitar. É igual eu falo, meu médico fala muito isso. Não quero que ninguém me aceite, quero que me respeite. Só, porque eu respeito todo mundo. Não é isso? É. E se ele ficar triste com não ser respeitado? Ah, foda-se ele. Tem que ficar triste. Porque ele se respeitando devia bastar. Não, ele fala isso então pela religião. Pela religião. Não é por ele, não. Pela religião. Claro, claro. Que o respeito você se faz respeitar. É. Não é? Não é o outro, não tem que. Você se faz respeitar. É. Claro. Quando ele fala, eu quero que me respeite. É no sentido do zelador. Da religião. Religião. Ou seja, não é obrigado a aceitar. Ele está falando dele, não para o público, mas para os outros praticantes da mesma religião. Isso. Me respeite naquilo que eu pratico. Isso. Quando porque for ele praticar, faça o seu melhor. Isso. É isso que ele quer dizer. É. Tá certo, então. Mais uma mensagem final, se eu te permite. Além de ax me ax. Asshole. It's whole, man. Não, it's whole. Asshole. Asshole. É o que isso aí? É tomar no cu. Não, é... Eu não vou traduzir, não fica. Mas não... como é que é esse rol? Você sabe? Cusão. Cusão. Cusão. Cecília, o senhor percebeu que quando a gente não quer fazer alguma coisa, eu falei que não ia traduzir. E traduziu. Vocês sempre acham uma forma, ou alguém sempre traduz? Se coloca no lugar. Olha que beleza. Ou seja, ninguém é insubstituível. Não. E no caso aqui, não demorou um minuto. Nada. Por que as pessoas se sentem insubstituíveis? Porque são burras, vivem na luz da ignorância. São o quê? Burra. É? É. Quem se achar insubstituível, já morreu. O que o senhor quer dizer com isso? Porque é substituível. Porra, a mulher adora o homem. Ai, minha paixão. O homem morre, ela bota outro. É. Não substituiu. Só foi. E o homem é a mesma coisa. Tá certo, ué. Morreu, foi. Viúva é quem morreu. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Muito obrigado, seu Tiriri. Como chama o... O senhor trabalha pra casa de Umbanda ou pro Ilê? Pro Ilê. Como chama a casa que o senhor trabalha? Como é que é o nome da casa? Pode falar, fala alto, fala alto. Fraternidade Umbandista, Irmão, Os Nidos na Fé. Casa do Caboclo, Pena Branca. Guardião Tiriri Lanã. E qual ponto que o senhor mais gosta? O diabo velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dar peixu comer. Diabo velho, vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dar peixu comer. Da sua língua vou fazer chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim. Quem é o demônio na história do diabo? A filha da puta ou filha da puta que vai pedir. Quem fala mal de mim, fala mal de mim, mas não fale por detrás. Fala mal de mim, mas não fala por detrás. Pega ela, peru, pega ela, Satanás. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Tiririnho. Acabou aí. Acabou.